220 decolagem pistão no zero, vento variável com 1-1 nós, com 220. Estabilizado, localizador, com 1982. 1982, complete aproximação e chame a Torre Salvador, é 1-895. 1-1895, com 1982. Comandante, bom dia, Google no 982, está estabilizado no localizador. Google no 982, ajuste no 0 no 2, cheque o trem. Solo Salvador, chame a 63 no 1 para posicionamento no 08. Pistão no 0, vento variável com 1-5 nós. Google no 982, ajuste no 0 no 2. Estado 012, autorizado pouso nome 0, gol 92. Comando 20, decolado 248, controle 119, decimal 8. Controle 198, obrigado, até boa tarde. Salvador, o Fonder 20. Comando 20, contato radar decolagem, submantendo 370, saída PUCA. Acendendo para o 370 no perfil da PUC, o Condor. Tá pronto no 9, confirma. Que eu já tenho autorizado o Airbus da Viaca à sua direita no 8. A posição no pátio aqui eu não tenho a visualização. Creio que já tenha iniciado. E assim que o tráfego liberar a cauda, vai ser autorizado puxar no 9, ok? Que agora já em contato com o Airbus. Pode ficar pré-autorizado assim que o Airbus liberar a cauda em coordenação com a sua equipe de solo e reporte pro táxi, azul. Em coordenação com o solo. Táxi. Rei para 1-0. Desce para 12 mil pés, altímetro 1-0-1-2, em forma estabilizada, localizador. Ativo, livre LS, forma estabilizada, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Fica apenas atento à viatura da Aero aqui. Sente sua visual, Ouro 92. Paulo, Salvador, chame a 6310 a bordo, faltando 24 horas, 45 minutos, já tendo Galeão. Galeão, você é Bravo Golf Lima, o POB em autonomia, por gentileza? 150, 450, táxi autorizado, via pátio Índia, ponto espera 10, torre 1895, altímetro no 012, tenha uma boa viagem, Oxa. Ponto espera 1912, boa. Bom dia, 32970, posição da 3 para o Xbeck em acionamento do programa. 59 está pronto no 3, é isso? Permitido. Só um instante, vou passar dois tráfegos a cauda. O primeiro é um Airbus da Avianca e o segundo será um Embraer da Azul. Só um instante para puxar, por gentileza. Posso me encolhendo aqui, posso passar de luz aeronave? Se for o caso de adiantar, aciona na posição, aguardando pro pushback, já te autorizo na sequência. Ok, não, sem problema, chefe, cara. Aguardo na posição. Bruno 92 na escuta do solo? 92, tá na alta. Gente, táxi em frente, antes da Juliette aguardando ingresso, o portão será 1-0, teremos um Embraer da Azul para liberar o pátio. Só um instante, por gentileza, para ingressar até o 10. Vocês estão aguardando na Juliette, antes da Juliette, o Bruno 92. Azul 4299, 4 horas e 40 de autonomia, com 111 a bordo, alterna Ribeirão Preto. 111 Ribeirão, com autonomia de? 4 horas e 40, já. 440, copiado, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espera 10, torre 1895, altímetro 1012, no 012, boa viagem, Azul. 895 no ponto espera, muito obrigado pela colaboração. Salvador, Xanem, 3 no 1, no ponto de espera da 1-0, pronto. 3 no 1 ali, mantém cabeceira 1-0. Mantém cabeceira 1-0, 3. Estabilizando o localizador visual com aeródromo 6250. Xanem, 6250, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador, 1-8. 895, é isso? Eles não têm condição de agilizar? Afirmativo, vai agilizar. Agilizando, metade no 1, preparando-se para a decolagem, ok? Ok, vai agilizar, preparando para a decolagem, né? Xanem 3 no 1 autorizado, alinhar e decolar. Pistão no 0, vento variável com 12 nós. Xanem 3 no 1. Salvador, Xanem 6250. Doutores, só confirmando, é 1895 para o China 6250? Confere. Ok. Oi, Salvador, boa tarde, bom dia, China 6250. China 6250, bom dia. Ajuste 10012, continua a aproximação, guardando pista livre. Afirmativo, continua a aproximação, guardando pista livre. Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto de espera da zona 0, por favor. Azul 4299, mantém um ponto de espera. Confirme visual com Airbus da Avianca na curta final da pista 0. Afirma, visual, senhor. Sente após o pouso do tráfego ali, mantém cabeceira no 0, Azul 4299. Após o tráfego na final ali, mantém 4299 do Azul. China 6250, autorizado pouso, pistão 10, vento variável com 11 nós, ajuste 1012, cheque o trem, China 6250. Afirmativo, livre pouso, trem baixo travado, vento variável. Vem 311, decolado 58, controle 119.8, boa viagem. 119.8, graça, um bom dia, bom trabalho, 6319. Rafa Golf vai passar a posição Coral, nível 060, o serviço será terminado. Chama agora o controle de Alzão 201, nossa Rafa Golf. Salvador, bom dia, Xanel 6311. Xanel 6311, bom dia, contato radar, na decolagem, subou 360, saída da EL. Na saída da EL, subindo por 360, Xanel 4, contato radar estabelecido, ingressando na terminal Salvador. Na presente, voo em posição ETAP para efetuar a chegada Mari. E reporte no ideal de descida, o Tripe 5494. Falou, Bono, 397. Bono, 397. Afirmativo, 397. Para autorização para São Paulo, e a feira prevista? Em São Paulo, temos aqui a previsão do plano para OBT 1233, hora certa 00, em mais 4 minutos seu plano vai constar no sistema. Subida prevista, segunda rota do repetitivo, que é via posição BD e a posição 16. A subida prevista é da El Leda, após Leda direto à posição Bridge. El Leda Bridge, obrigado, na sua escuta. Solo, bom dia, chama 6259. 259, bom dia. Pousou, livrou. A viatura da infraero sua esquerda foi instruída a manter a separação de segurança. Táxi à direita, Alfa. Juliet, partiu no portão 02. Ok, Alfa, Juliet, portão 02, 6250. Para o táxi 3259, Terra, POB 175, alternando Campinas com 4 horas. 175, 4 horas, Campinas, táxi à direita, via Índia, ponto de espera no 0, torre 1895, altímetro no 02, boa viagem, então 3859. 12 direita, ponto de espera 1895, a torre, uma boa, 3859. Tango, East Golf, Kilo, Serra, Novembro, Mike Charlie. O plano é visual 065. Decola a pista 17. A curva é pela direita. Sai inicialmente restrita a 1 mil pés até o través do farol da barra, pelo corredor Axé. Controle 1198, torre 1895. Acione o código 5513, 553 no 3. Cuba 340, saída da El. Azul 4299, decolada aos 1202. Controle agora 119.8, boa viagem. 198, bom dia. Indicação, prossiga na chegada Mari. Desça para o 050, o TAM 3296. Autorizado 050, controle Mari. Pela descida Mari. Afirmo. Controle Salvador, azul 4299, bom dia. 4299, bom dia. Contato radar decolagem, subo 340, saída da El. 340 da El, 4299. Desça para 3000 pés, o altímetro no 012, 3544. Salvador, Xanem, Metriz 1, na verdade, passa cidade de Paraná, Prusa, Prusa. Guarde o contato com o TAM 3859, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável com 1 a 3 nós. Engenharia decola, TAM 3269. Liar, cabeceiro no 7, aporte pronto, vixe Golf Kilo. TAM 3859, decolada 05, controle 119.8, boa viagem. 198, TAM 3859, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3859. Decolou, saída Arbórea Lefa, com os amigos passando. 198, comando. Bom, Torre, desculpa aí. Controle Salvador. Bom dia, 3859 da TAM decolou, Arbórea Lefa, 1500 da. 3859, contato radar na decolagem, subo 360, saída Arbórea. Sim, saída 360, saída Arbórea, 3259. Oceaner 6311, chame agora o centro Recife em 1251. Oceaner 6311. O centro chamou o Xanem 361? Afirmativo, chame o centro Recife agora, 1251, o Xanem 361. 1251, grato. Bom trabalho, um bom dia. Amém. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, Salvador, RJ, nível de voo 380, a rota via Upper Zulu 10, SMAP, após Lúvito, após Barbacena e o restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, 17, confirme. 17, então decola 7, a primeira curva é pela direita. Cumpre o perfil da subida da AEL, Leda, após Leda, direto à posição bridge. Controle em 1 no 9, decimal 8. Torre 118, decimal 95. Código transponder 5560. Golf Kilo, autorizado decolagem pistão 17, vento variável com 17 nós. Tino, parte da hora, está? Táxi aéreo. PUBG. 85, 02, acionamento táxi decolagem, 21895 da presente, boa viagem, até o Delta. No 4, desça para 2.000 pés e LS X-ray autorizado, reporte localizador. Sendo 2.000 pés autorizado e LS X-ray para marcar o estado 4.4. 3.896, NC redução 2.10 nós, desça para 3.000 pés, altímetro 0.12. Reduzindo 2.10 nós, autorizado 3.000 pés, 1.0.1.2, tá? 3.2.9. Golf Kilo, decolado 1.0, controle agora 1.9 decimal 8, restrito no meu pé, aguardando liberação do mesmo, Wish Golf Kilo. Controle, Salvador, Paladango, Whisky Golf Kilo. Whisky Golf Kilo, prossiga 1 no meu pé, corredor axé, aguardando para a ascensão e para prosseguir direto, Whisky Golf Kilo. Kilo, radial de saída 291. Gente, mantém no corredor, aguarde a autorização, ou fio. Hello? Controle 3859, autoriza a proa de altitude. 859, solicite agora ao centro de serviço, frequência 128, decimal 8. 288, uma boa, bota de emissão. Olha, 5544, está avisado o localizador. Gente, completa o ILS Exploration, monitor, 18995, 35454. 18895, 3896, prossiga para 2.000 pés. Está autorizado o ILS X-ray, reporte no curso do localizador. Para 2.000 pés, autorizado o ILS X-ray, chamar em estabilizado, 3896. do ELS, baixar travado. Tipo 54 no 4, ajuste no 0 no 2, continue a aproximação, guardando visualização com tráfego. Ciente, 54 no 4, abrindo. Maceió, o nível é o 3. Eu vou chamar 6140, chamou, confirma. Já temos aprovado, número 1 da cópia. Informação de Juliette, é o tinto no 012, só instante cópia. Mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após a curva pela esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 1 no 9, décima 8, torre 1 no 8, 9, 5, transponder 5, 5, 7, 1. Prossiga agora direto de destino, livre ascensão ao 065. Neto, cortejamento, portão 2, chame pronto, Oxa. De milha da frente, reduza para a aproximação final, 3 vezes para o vento. Já reduzindo, já 3, 8, 9, 6, agora na localizador. Copiado, completo LS X-ray, reduzindo, chamando torre, 1 no 8, desse modo 5. 1 no 8, 1 no 5, já 3, 8, 9, 6. 9, 5, secundária, corrigindo, decimal 9, 5. 1 no 8, 9, 5, é isso? Afirmou. Boa. É o Leda, após Leda, direto à posição Bridge. Controle 1 no 9, 8. Torre 1 no 8, decimal 9, 5. E o código 5567. Mateus, autorizado São Paulo, Congonhas 360. E a Bridge, após 1 no 6, após a minha rota. Decola da 1 no 0. Mantenha a reta após 2000. Curva direita na Dael, Leda Bridge. 2298, 2895, o transponder 5567, 1397. Correto, 5567, postão 4, chama pronto. Então, olha, pronto. 5397. Fala, Salvador, bom dia, voo 1923, 6 da Juliette, autorização para Guarulhos. Guarulhos, bom dia, já temos aprovado o nível de voo 360.4. Pronto, a copa voo 1923. Salvador, Guarulhos, nível autorizado 360, via posição Bridge, Ampers Lu 16, e o restante após conforme rota do plano de voo. Pista 10, decola, mantenha reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direto à posição Bridge. Controle 119.8, torre 1895, transponder 5556. Estão autorizado 360 para Guarulhos, Bridge, Ampêndulo 1-6, após conforme plano, decola na 1-0, até 12 mil pés, terceira milha, após curva à direita, terceira saída da El Leda, após Bridge, controle 198, a torre 10895 e o transponder 5556, gol 1-9-3. 5556, portão no 0, chame quando? Agora pronto, quando pronto, gol 1-9-3. Salve, Salve. 544, 544, táxi à direita via Alfa, ingresso na sequência Juliet, e após a esquerda novamente para o pátio 13, tentando o balizamento. Alfa, Juliet, para o pátio 13, 544. Bahia e Whisky. Ok, 90. Whisky aqui, uniforme RJ, tá no frente a EBTA, guarde copy, já temos aprovação. Bravo Clínico, que foi o local Salvador, aguarde copy no 2, parte 4, altinho 2013, informação de LED. Hotel Delta, clear for taking off runway 17, wind is variable with 13 knots. Papatango Whisky, Yank e Uniform, ponto 4, RJ. Papatango Whisky, Yank e Uniform. Chamo Solo 219, bom dia, 3236. Agora sim, alto e claro, quanto cópia? Aqui, o Papatango Whisky, Yankee e Uniforme. Salvador RJ, nível aprovado 400, via Papa Zulu 0. ESMAP após Lúbito, após Barbacena, restante conforme a rota do plano de voo. Pista 17, a primeira curva pela direita, o perfil de subida da El, Leda, após Leda, direta posição Bridge. Controle 119.8, Torre 1895, Transponder 5562, Whisky, Yank e Uniforme. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, radio contact departure, climb to level 380, dial departure. Papá Hotel 380, dial departure, Papá Hotel Delta. Que Golf Kilo, confirma estimado de pouso? 1337. 1337, copiado. Para o 612, né, 3296. E o Whisky Yank Uniforme, está um pouco intermitente na transmissão, talvez seja posicionamento e ainda que não esteja acionado. Só confirmando, nível 400, subida da El, Leda, para Leda, direto Bridge, ok? Uniforme, identifica, chegada a Mari, desce até o 50. Chegada a Mari, desce para o 50. Controle Salvador, Papo Uniforme, 1290. Prossiga, Índia Delta November. Delta November decolado de Camaçari, Jauá, com destino a Serra November, Mike e Juliette. Consumo transponder acionado. Acionado 2000, cara. Gente, o senhor apresenta o plano de voo? Afirmo. Local, decola a pista 17, a curva pela esquerda. Corredor forte com sobrevoo Tugela em Aracaju. Conforme então, decola pista 7, curva à esquerda, sai no forte. O número pesa até Aracaju com troca remetida naquela localidade. Controle 119.8, torre 1895, aciona o código 0246. Parte 4, 2 VB, livre acionar, chame táxi ainda nessa, bravo, please. C403, prossiga na chegada Bonf, desça para 4000 pés, altímetro 1012. Eu peço via corredores, axé. Ou liberação do controle direto. Controle 119.8, torre 1895, padrão transponder 0125, Eco Delta. Estão na cor de bom, 5403. Pátio 4, POB de... Estacionamento, táxi, decolagem, 2.18.95, está presente, altímetro no 0, 1, 2, agora, 1012, boa viagem. É, Delta. Confirme a altitude solicitada, Índia Delta Novela. A saída daqui da terminal, 2000 AGL. 2000 AGL, copiado. Acione código 0135, Índia Delta Novela. Nacional 0135, Delta Novela. Sierra, pronto para copiar. Salvador, Salvador, então. Afasta no corredor forte, no ré forte, até 30 milhas de Salvador. Decola a pista no 7, a curva à esquerda. Cruzamento do aeródromo na frequência da torre 109.8. Após ingresso a corredor forte, afasta 30 milhas, junto ao controle 1.18 decimal, correção, 119.8 controle. Acione o transponder 0113. Prossiga, Golf Kilo. Vai perder, plantar aqui. 065, Witch Golf Kilo, tem um extrato em sentido oposto, tá? Instrumento 090, aguarde para atenção, Witch Golf Kilo. 2895, atentando aí o acionamento do Serra Kilo 76, o chamado Cico Oscar, da Homem Táxi Aéreo, próximo da interseção Oscar, ok? Kilo Romeo Oscar, Morro de São Paulo, no meu pé, via corredores Axé e Caixa Pegos. Decola a pista no 7, a curva é pela direita. Via corredor, controle 119.8.18.95, código 0153 padrão, Romeo Oscar. Planejamento correto, pátio do Aerostar ou pátio 5 em frente ao hangar, POB de... POB de... Desça para 2.000 pés, reporte estabilidade. Proa à direita 05, descendo para 2.000 pés, está sendo reporte. Azul 4207, número 2, inicia redução 2109. Reduzindo azul 4207. Papai do Fome, Fox, Fox, Sierra, na escuta. Siga aqui do Romeu, acho. Não acham para o táxi que usou o meu Oscar. Para o táxi agora nós temos às 9h30 agora, 6 horas de 6 a 0 da manhã. Leão 356, POB de 97. 97, copiado, táxi à direita via Índia, ponto espera no 0, torre 18, 95. Altímetro no 012, boa viagem, no 397. A direita via Índia, 1895, com Rio 12, muito obrigado, bom trabalho no 397. Salvador, o Gol 397, ingressando a Bravo. 397, a 2 Aliança, decolar, pistão no 0, coisa, Aliança e manter, cabeceiro no 0. Ali, manter no 0, Gol 397. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, contact now, Recife Center on 125, decimal 1. Please enter 2511, Papa Hotel Delta, thank you, Papa. Vitor Radar Sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao curso do localizador. Esse mantenha 3.000 pés, 4207. Mantenha proa, limitado localizador, 3.000 pés, 4207. A gente vai manter a posição estimada em mais um minuto, tem a viatura da empresa na pista realizando o procedimento de atrito, mas 1 a 2 minutos será autorizado a decolar, ok? Mantenha a bandeira alinhada no 0, o gol 193. Bom dia, sendo identificação, chegada a Aman, mantenha o 090, reporte de agressão. Bom, 397, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento variável com 10 nós. Nível decolagem 1-0, bono 397. Reduza para 180 nós, aguardando para reassumir na flor de dura. Pois não, reduzindo. Pode ser 150? Perfeito, 150, 4207. Agora. Para falar, S38, Belo Horizonte, nível de voo uma centena. Decolagem pista 1-0, curva pela direita após 2.000 pés a terceira milha. Cumpre o perfil da subida coral inicialmente, após coral conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10. O controle é 119.8, 28.95 e o transponder é 5547, força aérea 2738. Receptando o localizador, chefe. Charlie Tango Uniforme completa ILS X-Ray, chamando Torre 18195. 118195, Charlie Tango Uniforme. Boa. Salvador 1397, passando 2000, curva da direita na Dael. 1397, contato radar na decolagem, Tubal 360, saída Dael. 360, Dael 1397. Tango Uniforme, continua a aproximação, ajuste no 012, aguardam instruções para pouso. Charlie, Tango Uniforme. Tango Uniforme, sente, a nossa intenção é pouso na 17, se for possível. Agora o Fox, Fox Air. Nome, reporte ponto ideal para o cancelamento do plano de instrumento. Está visual com a pista 17 para o cancelamento, Charlie, Tango Uniforme. Sente autorizado o cancelamento, instrumento, cancelado aos 3-2. Vai curva à esquerda, livrando a aproximação pista no zero, base pela direita, ok? Reporte na curta final, Charlie Tango Uniforme. Charlie Tango Uniforme, base pela direita. Reportará. Se possível, base curta, ok? Pela direita, Charlie Tango Uniforme. Tango Uniforme, base curta. Parado com o lixo pro de buraquinho, aguardando transferência. Negativo, aguardo transferência. O parado com o lixo evitando o eixo de decolagem da 1-0, ok? Uniforme Fox, Fox, você acha o motor? 983, senhora, puxa cancelamento. Voo 983, portão 10, chame pro táxi. Tá, Mariana. Não, prossiga com a referência 2065, chamando Centro de Cícero, em 1288, para seguir sua informação de voo. Passando Duna, chama agora a torre, 1985. 295, já. Controle Salvador, muito bom dia. Tá passando Bravo, Kilo Whisky, decolado na 17, na sua escuta. Bravo, Kilo Whisky, boa. Prossiga na linha do litoral, 1000 pés. Litoral Norte, na escuta permanente. Afirmativo, vai na sua escuta permanente, 1000 pés do Bravo, Kilo Whisky. Conforme autorizado para uso, pistão 97, vento variável com 13 nós, ajuste 1012. Ah, ele está vindo para o paciente. Autorizado no 40 para Neo, se for lá em 0, direita coral, controle 1198, torre 1195, transponder 0266. Correto, pátio 3, chama para puxar sua TP. Aqui é com o Delta Lima, tem cabeceira no 7. Douros, Salvador Natal, eu teria que ir para as 13h30, Zulu, confirmando a certa 1235. Carlos Angu Uniforme, no solo 35, confirma o pátio, 5. Afirmativo, livrando a sua direita, na Papá, baixação na frequência livre, bom dia. Acionando o transponder 2641, stand-by, correção, o primário 2640, stand-by 2641. Canais 18, alternando o canal 09. Perfil de subida é a PUCA, transição ZIPAR, aguardando a liberação do controle para voar direto Natal. O controle 1098 e a torre 11895, PIF, PAF, Ouros. Reporte, Lucre. Autorizado, presidente. Formando no localizador 5-4-2. Fox, Fox Terra, será o número 2 para decolagem, aguarde instruções. Dentro do pátio militar, acionamento autorizado, é porte para iniciar o táxi PIF, PAF, Douros. Controle, autoriza o 543, pode Duna? Duna, afirmativo. Está livre agora. Livre interceptação da Elésia, apoio de Duna. Reportando estabilizado 5403. Reportando estabilizado 5403. Está na sequência, só um instante, por gentileza, no portão 2. Está na guarda, portão 2614. Fala, Salvador, gol 1983. Pronto para o táxi com 168 a bordo. 3h45, autonomia alterna Galeão. Galinhão, 3h45, número 8. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto. Desespero no zero. Mantenha a posição, chame 2895. Altímetro agora 1-0, 1-2. 1012, boa viagem, Golfo. Pátio Índia, ponto espera da 1-0, 3295. Ajustado 1-0, 12, Gol 1-9-3. O Xenem 140, condicione com a sua equipe de solo, 537 da Gol. Livrar a cauda, táxi sendo sentido, ponto de espera, autorizado no portão 2, reporte para o táxi, 614. 0 Oxa. Tem que coordenar com o solo para a gente dar o feedback e com a aeronave que eu estou passando aí na nossa da guarda hoje na minha patrulha. Bife, passe do está pronto para o táxi, confirma. Táxi autorizado, tentando um carro acionado no pátio. Autorizado até a interseção hotel, onde lá manterá a posição e repostará para o cruzamento. Bife, passe. Está livre, 1700. Ok, caso já esteja pronto, eu prosseguir tentando aí o acionamento do carro. Então o cara vai estar à esquerda aí dos dois F5, táxi à esquerda então até o hotel, reporte cruzamento 2738. Bom dia, Papa Tango e Yankee, Delta Charlie. Para o voo local, Salvador, estacionamento é o pátio da Aerostar, em procedimento de acionamento. Qual o setor do sobrevoo? Ao norte, sente, então decola em coordenação com a torre, se for o caso da interseção, comprou a de Lauro. Lauro intercepta litoral norte, controle 19-8 na sequência. 1895 a torre, acione 0114. E aqui da Tatiana. Sente, mantém a posição Fox Fox Terra. Neto, para a decolagem. E táxi até a interseção, estou com a terra da tripla curta, final opção zero. Táxi aumenta até a interseção, guardando decolagem conforme a instrução da torre. Yankee Delta Charlie. Valeu, Marcão Berra. Sol Salvador Azul, 4207, vibrou, agora na Alfa. 21 no meu pé, está livre, voo direto, estou reporte 20ª milha. Está na 21 no meu pé, direto, reporte da 20ª milha. 287. Cruzamento hotel, passaram 2732. No pés. Mantenha a interseção, hotel, aguarde o cruzamento. Batendo, aguardando para o cruzamento, 2732. Trata-se de um Cirrus. Aguarde, para a sessão, mantenha a minha escuta, é a tranquilo. 5403, estou aí. 4-0-3, estabilizado em EDS. 4-0-3, torre 1-8, decimal 95. 1-8, 95, 5-4-0. Torre. 2-0-7. Torre Salvador, o trip 5-4-0-3. Trip 5-4-0-3, cheque o trem. Baixado e travado, estabilizado na final. Autorizado pouso, pistão no 0, vento variável com 1-4 nós, ajuste no 0, no 2. Ciente, 5-4-0-3. Delta Charlie, prossiga pra torre. Ataque, reporte no ponto de espera. Sim, 403. Possível. Pelo setor do vento, é isso? O vento é variável, aqui com 15 nós. Índia, data novembro, livre ascensão, 2500 pés, novembro. Gente, mantém a posição aguardando o Yankee Delta Charlie. Meu Oscar? Autorizado, reporte o ingresso, quilo Romeu Oscar. Pai Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Serra, autorizado decolagem, pistão nó 7, vento variável com 11 nós. Toyota Rodô, bom dia, Golo 93, ponto, espera, 1-0, pronto. Controle, Salvador, bom dia, Golo 260, informação, Júlia. Golo 260, boa. Prossiga na chegada mar e desça para 3 mil pés o altímetro no 012. No ponto de espera 1895, mire 12, boa viagem hoje. Ele está saindo direita na Índia, vai máximo de frente para liberar para o azul. E quando pronto, posso esperar 1295, muito obrigado. Nada, azul 4207, esquerda Juliette até o portão 01. Queda, Juliette, portão 014207, azul. Pula 5403, resolve. 38, cruzamento autorizado até a Delta, aguardando o transfer de comunicações junto à torre. Chame antes da Juliette para ingressar no pátio. Pifoque Douro, siga o Carva, força aérea à frente, via Delta, chame para ingressar no pátio a cauda do Carva. 5404.